andressilismoral.com.br. Calma aí, Marquimoto, calma aí, Marquimoto. Ai, pede você, eu tô tranquilo. Não faz cigarro, não faz porra nenhuma. Eu passei finalmente a dar limpo, escudi o tipo um prato cheio. Eu disse era heroína e a força tá na rabo. Gato preto ficou louco com poder da sua sentada. Senta concentrada, quica concentrada. Cê quer sentar concentrada? Ai. Ela é heroína e a força tá na rabo. O DF ficou louco com poder da sua sentada. Senta concentrada, quica concentrada. Cê quer sentar concentrada. Detona CDs, alô João Pedro CDs, tamo junto. Conquista CDs, Tiaguinho CD. Ai, divulguei meu parceiro pra atualizações, Jefim CDs, DJ Piu Piu de Itambé. Oh. Eu disse era heroína e a força tá na raba. Gato preto ficou louco com poder da sua sentada. Senta concentrada, fica concentrada. E cê quer sentar concentrada, oh. Ela é heroína e a força tá na rabo. O DF ficou louco com o poder da sua sentada. Senta concentrada, fica concentrada. Cê quer sentar concentrada, fica concentrada. Ela vai jogar o poder, porque pop na tua vara. Ela vai jogar o poder, porque pop na tua vara. Senta concentrada, fica concentrada. Cê quer sentar concentrada, fica concentrada. Ela vai jogar o poder, porque pop na tua vara. Ela vai jogar o poder, porque pop na tua vara. O mural de Ibi Coara. Meu parceiro Fraude, bota o bugueirito pra não aí, potência. Meu parceiro Rodrigo, RR Multimarcas. Ai, bota pra descer, João Vitor Detona, potência. Daquele goleiro.